Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Boa noite, querido ouvinte. Está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo do esporte. Aqui quem fala é André Viana, eu serei seu apresentador de hoje. Esse programa tem apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui ao meu lado direito, Thiago Dali. E aí, passa o nosso recadinho aí para o nosso ouvinte. Querido ouvinte, eu trago um recado aqui de mão cheia para vocês. Você pode acompanhar o nosso programa Arquibancada Mackenzie no aplicativo TV Mackenzie, já disponível em iOS e Android. E aí, Thiago, qual que é o seu destaque de hoje? O meu destaque vai para a fase do São Paulo. O Tricolor teve uma campanha decepcionante nesse ano de 2016, principalmente no Campeonato Brasileiro, e a gente vai falar bastante sobre isso. É, o Tricolor não tá bem das pernas mesmo. Felipe Kobayashi, qual é o seu destaque de hoje? Boa noite. Boa noite, Andrei. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a NFL, do jogo de ontem. Texans contra Raiders. É, o NFL é um assunto bem legal. Leonardo Nunes, qual é o seu destaque de hoje? Boa noite. Boa noite a todos. Meu destaque vai para a final, para o primeiro jogo da final, né, da Copa do Brasil amanhã, entre Atlético Mineiro e Grêmio no estádio do Mineirão em BH. Que jogo, hein? Será que vai dar Galo? Será que vai dar Grêmio? Sei. Vitor Correia, boa noite. Qual é o seu destaque? Boa noite, Andrei. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para a vitória do Timão ontem por 1-0 lá no Itaquerão contra o Internacional, né? Quase rebaixado. Afundou o Inter, hein? Será? Vamos ver. É, vamos ver. Próximos episódios. Vamos falar um pouco do Timão? Toca o hino do Timão, Flavião. O Corinthians ontem à noite ganhou do Internacional com um pênalti um tanto quanto polêmico. O que você achou do jogo, Vitor? Olha, eu acho que foi um bom jogo, né, pela vitória em si, porque eu acho que faltou um pouco de técnica, porque os jogadores deles são limitados, né, tanto do Internacional quanto do Corinthians, né. E ele improvisou o Wendel, que é lateral esquerdo, como volante, eu acho meia, é meia de ligação. O bom foi o Marlone, né, que ele sempre que ele retorna, faz gol, joga bem. O Puskas Man. Puskas Man, né, foi, tá aí, né, concorrendo, né, com Messi, Neymar, Canu, né, é do País de Gales, mas ele volta, faz gol, aí no outro jogo tá reserva de novo, como assim? Mas vocês acham que essa improvisação no meio de campo é um demérito com os jogadores que ele tem no elenco, em vez de colocar um jogador da posição e improvisar alguém? Eu acho que é porque tá complicado mesmo o elenco, eu acho que não tem muitas peças para que o treinador consiga deixar o elenco bonitinho. Então, eu acho que colocar o Wendel ali foi uma saída. É, foi uma saída. Que não tinha o que fazer, o que deu pra fazer. Foi uma carta na manga. É o que tem, né, no momento, né? O elenco limitado, então, o que ele pôde fazer foi isso, né? Mas, Léo, você achou que ele fez uma boa partida ali no meio-campo? Ah, assim, o jogo inteiro não foi um jogo muito bom, né? Os dois times, como o Vitor falou, não tem uma qualidade técnica muito boa, né? Assim, embora o pênalti tenha sido muito duvidoso, o Corinthians mereceu ganhar, mesmo o jogo tendo sido feio e os dois times tendo uma qualidade técnica muito baixa, né? É, se tivesse que escolher alguém ali que mereceria a vitória, com certeza teria sido o Corinthians. Nem pareceu, inclusive, que o Internacional tava jogando a vida ou morte lá, né? Exatamente. É, realmente o Walter não fez nenhuma defesa, foi um jogo totalmente tranquilo, o Internacional não atacou. E o Internacional, vocês acham que já era pra eles mesmo? Olha, eu não sei ao certo, ainda tem umas rodadas, só que tá perigando bastante. Se fosse pra dar um chute aqui agora, eu falaria que cai. É que o semblante deles, né, você olha pro jogador, você vê aquela tristeza, aquela preocupação, poxa, é a derrota, né, neles, é triste ver, porque Internacional é time grande, né, cair, espero que não caia, mas... A probabilidade é muito grande. Olha, eu fiz umas contas hoje, né? O Vitória tem 3 pontos acima do Inter e os dois têm 2 jogos difíceis. Então, assim, dessa vez realmente é imprevisível falar se vai cair ou não vai. Não e dá o saldo saber. Ainda, acho que, se eu não me engano... É, o Inter tem menos 7. O Inter teria que ganhar de 5 algum jogo, se empatasse em número de pontos com o Exatamente. Vitória. Já tá difícil ganhar, imagina ganhar de 5. O primeiro critério é número de vitória, depois é o saldo de gol. O Inter tem menos 7 e o Vitória tem menos 2. Tá bem complicado a situação mesmo, e eu queria destacar também que os ataques do Internacional ontem, durante o jogo contra o Corinthians... foram, assim, muito aleatórios. É uma falta achada no meio, na lateral, que joga para a área. É um lance que a bola sobra. Não é uma jogada trabalhada. Parece que não é uma equipe de futebol treinada que está querendo... que já foi grande, né? Digamos, não quero desmerecer o Internacional, mas não está jogando como uma equipe grande esse campeonato. É, realmente o Internacional não anda bem das pernas. Mas e o Corinthians? Vocês acreditam que o Corinthians vai acabar indo para a Libertadores? Porque está em sétimo lugar... E se o Atlético Mineiro for campeão da Copa do Brasil, ele garante vaga na Libertadores. Felipe, o que você acha? Olha, eu acho que o Corinthians, ele tá fazendo de tudo pra perder a vaga na Libertadores. Tá pedindo, né? Só que não tá acontecendo, eu não sei o que tá... Ninguém ganha quando precisa. Então, eu acho que essa vaga vai acabar caindo no colo do Corinthians. Eu tô achando isso. É, mas provavelmente vai ser desclassificado, né? Porque... É, cai poxa, na fase tá de grupos, né? É. Não, e no máximo. Não, agora, né? No máximo. É agora tem duas fases de grupos. Né? Tô sendo previsível, né? É. Não, vamos ser gentis com o time aqui. Não, e agora tem duas fases de grupos. Não é só aquela pré-Libertadores quando Corinthians foi eliminado pelo Tolima. Agora tem essa e mais uma ou duas fases. Por que fases, você né? lembrou disso? Não, foi só um... É um destaque do comentário. Assombrar o torcedor do Corinthians. Foi só um... Você ficou assombrado? Não. Tô bem. Só uma dúvida. Tô bem. 2012 tá aí, né? Você não ficou bravo, né, Vitor? Não. Tô suave, sério. Senti um tom de medo do Vitor na voz. Não. Eu vi um ressentimento até. Eu tô tipo com internacional, esse time, eu acho assim, que o torcedor sabe? Corintiano tinha que ficar assombrado, sim, viu? Vamos perguntar, né, pra eles. Mas o problema do Corinthians não tá só dentro de campo, não. Fora de campo, o Corinthians voltou a atrasar salários depois de muito tempo pros seus jogadores e funcionários do clube. O dinheiro deveria ter sido pago no último dia 7 e ainda não foi depositado. Então, Vamos pelo princípio assim. Quando você fica sem receber, beleza, né? Que eles recebem mais de 100 mil por mês, alguns jogadores. Né? Ninguém tá passando fome ali, né? Então, calma. Com certeza. Por que você joga mal se você recebe mais de 100 mil por mês, a maioria? Mas você acha que tá influenciando diretamente no, na postura de jogadores dentro de campo? Ou eles só estão jogando muito mal mesmo? Eu acho que é um pouco dos dois. Eu acho que é falta de técnica e falta de comprometimento. Porque, cara, se você ganhasse pouco, pô, beleza. Mas você ganha até que bem. Então, acho que isso aí pecou muito para o time em si e para a torcida que tá brava, né? Digamos assim. Não, e é o que eu sempre digo, né? Talvez o principal motivo desse momento do Corinthians, né? Time limitado, enfim, meio de tabela... É o estádio, entendeu? O estádio do Corinthians ele foi muito bom pro Corinthians dentro de campo no ano passado. Em 2014 também, porque classificou para a Libertadores. Mas o estádio vai ser um grande problema pro Corinthians, porque precisa pagar uma grana alta, aí tem risco de cair, né? Enfim. É um momento complicado do clube. Queria destacar um momento aqui, mais descontraído, que durante a partida, né? O torcedor corintiano gritava muito vai cair, né? A gente não sabia se era o estádio, se era o Internacional. Felipe comentou isso comigo hoje. A gente ficou bem indignado. Passamos um perrengue assistindo ao jogo. É um hashtag descubra aí, né? Ficamos com dúvida, ficamos preocupados. A gente não sabia ao certo o que ia acontecer. O que estava caindo ali, né? Vai cair o quê? Está caindo um holofote, não sei. Esperamos que seja, né? Arena movediça. Fica aí no ar. Então, eu só queria comentar que aquela coisa. Eles fingem que pagam e a gente finge que joga. Eu acho que isso pega muito para qualquer time que tá devendo. E o que você falou também, o Vitor falou, eu acho que é verdade, que a técnica também tá bem ridícula. Tá precisando treinar, né? É, realmente. Eu acho que qualquer profissão, quando você não recebe, o seu desempenho acaba diminuindo, né? Bom, já falamos bastante do Corinthians, agora vamos... Toca o hino do Verdão, Flavião, que agora vamos falar do líder do Campeonato Brasileiro. Quando surge ao viver de imponente no gramado. O Verdão agora na próxima rodada com empate garante o título do Campeonato Brasileiro. Léo, o que você acha do título do Palmeiras em si? Merecido, não tem discussão, agora vai e assim segue a temporada, os próximos anos do Palmeiras. Olha, um campeonato de pontos corridos não dá pra você contestar a qualidade, a competência e a eficiência de um time, né? Um time que foi líder por mais de 20 rodadas, um time que só perdeu 6 vezes e no segundo turno só perdeu uma vez, não dá pra contestar. É um título muito merecido do Palmeiras. Nas últimas duas rodadas, eu não cravava que vai ser campeão justamente por o Santos estar crescendo e ter vencido o Palmeiras no confronto direto. Mas com dois jogos, um em casa e com um time que um dos jogos contra um time que está brigando para não cair, precisando de um ponto, eu acho que já era. O Palmeiras finalmente, depois de 22 anos, depois de dois rebaixamentos, uma frustração em 2009, né? É, finalmente, depois de 22 anos, campeão brasileiro. É, eu acho que chegou a hora do Verdão mesmo. Verdão Chapecoense ganha domingo. Exatamente. Não, brincadeiras à parte. Verdão tem tudo pra sagrar campeão nesse domingo e não por demérito das outras equipes. Eu acho que o mérito é todo dele. As outras equipes tropeçaram muito. Atlético Mineiro, Flamengo, Santos, inclusive não venceram esse final de semana. Se você quer o título, não é assim que funciona. Você tem que manter a regularidade. O Palmeiras ganhava fora de casa, em casa. Não interessa se ganhava de 1-0 contra o América Mineiro com um gol chutado, achado, ganhava, cara. Os três pontos estavam ali, então não tenho o que falar. É, o título do Palmeiras é indiscutível. Ele conseguiu manter uma regularidade impressionante. Não é à toa, é o que o Thiago falou. Podia estar ganhando de 1-0, um gol achado, mas estava ganhando. Isso que importa no campeonato corrido. Então eu acho que é do Palmeiras, eu acho que já há um tempo, de verdade eu acho isso. E agora é só comemorar. Sim, eu concordo com todo mundo. Eu acho que o Nunes, ele teve muita ênfase, né? É pra falar do Palmeiras, mas... Enfim, eu acho que o título tá muito na mão, porque eles estão jogando bem também. Não é também o mérito deles, né? Eu acho que os jogadores também... Pô, Moisés encaixou que nem uma luva. O Tietê. E eram jogadores desconhecidos por todo mundo do Brasil. Ninguém sabia quem eram eles, né? Aí tem o Jesus, o Roger Guedes. Dudu, né? Dudu, jogando muita bola. Que partida dele, hein? Jogo. O Jailson também, pô. O Jailson, quem era que Jailson? Quem era Jailson? Quando tá o Fernando Praz se machucou, a torcida do Palmeiras quase entrou em pânico, né? E a torcida do Palmeiras tem trauma. Eles choraram, porque, né? Em 2014, ele também se lesionou. E quem entrou foi o Fábio, que era da base, que as pessoas tinham esperança que fosse ser um grande goleiro, e acabou sendo uma desgraça. Uma decepção, né? E só dois fatos do título do Palmeiras. Vai ser o nono título, aí o Palmeiras acaba ultrapassando o Santos como o maior vencedor de campeonatos brasileiros. Se o Palmeiras vencer os dois próximos jogos, faz 80 pontos e iguala como uma das melhores campanhas do Campeonato Brasileiro na era de pontos corridos, só perde para o Corinthians do ano passado, que fez 81. Mas vocês, como futuros jornalistas, vocês adquirem esse Palmeiras como um nono título ou vocês acreditam que essa situação foi meio arranjada? Alguém? Felipe? É complicado falar sobre isso. É difícil, isso aqui, cara. Né? Por que você só falou pra eles? Você pode responder. Eu perguntei se alguém queria se pronunciar. É brincadeira. Se envolver brincadeira. Nesse assunto aí. Eu acho que a gente não tem que tirar os méritos desses jogadores. Você vai contar como nono campeonato ou se não vai. Eu acho que a torcida do Palmeiras tem que estar feliz do mesmo jeito. Quem vive de passado é museu e a torcida do Palmeiras está feliz. E a do Corinthians está preocupada por causa da Libertadores. A do São Paulo está triste, sim, porque não vai conseguir a Libertadores e teve uma campanha péssima. E a do Santos fica naquela frustração do segundo lugar, tá? Agora é atrás lugar. Do Palmeiras. De novo, né? De novo. E o Santos que levou um chapéu do Palmeiras de novo. De novo. Tá virando rotina. Alejandro Guerra. Coitado do Santos, né? Alejandro Guerra, o meia do Atlético Nacional, que interessava bastante ao Peixe, agora tá praticamente fechado com o Palmeiras pro ano de 2017. Léo, o que você acha desse reforço? Vem pra vestir a camisa 10, vem pra ser titular, protagonista? A gente tá aqui falando, mas vai que dá um chapéu. Alguém dá um chapéu de novo, a gente já tá tratando ele como jogador. Palmeiras aqui, tá um absurdo já, né? Não, assim, acho um bom jogador. São Paulo, assim, do nada. Não, eu acho um bom jogador, assim. Se vai chegar aí e jogar, não dá pra saber, né? Mas, com certeza, fazer mais que o Cleiton Xavier faz, ele vai fazer. Mas, desculpa. Desculpa. Eu acho que, assim, qualquer que o jogador que o Santos fala assim, eu quero contratar. Pode ser, sei lá, o Richarlison jogando vôlei. O Palmeiras vai lá e vai... Não, eu quero também. Não é possível o que tá acontecendo. Né? É pessoal, não tá mais dando, sabe? Eu tô com dó do Santos. O Modesto Romário Júnior esses dias até deu uma entrevista dizendo que não podia citar os jogadores que ele tinha interesse, porque senão o Alexandre Matos ia lá e contratava. Você acha que tá pessoal essa situação mesmo, Vitor? Olha, sinceramente, é muito estranho, né? Porque todo jogador, eu acho que tá quase uma guerrinha aí. E aí? É quem vai contratar, né? É primeiro e tal. Mas eu acho que ele seria melhor no Santos, viu? Porque eu acho que o Santos precisa mais se o Lucas Lima sair. Mas é como o Léo disse, é no Palmeiras, É uma dúvida, né? É, eu também acho. Se o Lucas Lima sair ali do meio campo do Santos, vai ficar um buraco ali, seria uma ótima contratação. E o Palmeiras já é um time encaixado, né? Eu não gosto muito de mexer onde tá dando certo. Mesmo que seja pra agregar. Você tá trazendo um jogador pra agregar o elenco, lógico. Vai ser um cara bom. Mas o time tá bem, cara. Eu acho que ficou meio pessoal isso aí, viu? É uma palhaçada. Acho que o Palmeiras tá com medo de perder alguns jogadores também. Até por essa campanha. Eu acho que eles estão se reforçando justamente pra se preparar pra alguma perda. Mas o Guerra, que já não é um jogador tão jovem, vem pra agregar num time de jogadores veteranos. Caso do Jailson, que tem 35 anos, o Alexandre, 35 anos, o Zé Roberto, 42, Fernando Prass, que tem 38. Vocês acham que essa contratação de jogadores mais velhos é bom pro elenco? Ou era a mescla que o Palmeiras faz dá certo? Vocês acreditam, Felipe? Eu acredito, porque, querendo ou não, não adianta você colocar 11 jogadores jovens na base pra tentar jogar num campeonato brasileiro, por exemplo. E aí a mescla que o Palmeiras tá fazendo de colocar os veteranos com os jovens, eu acho que tá sendo muito importante. Porque aí dá uma regularidade pros jovens conseguirem jogar bem, sem pressão, e tá o resultado que tá aí agora. Sim, porque senão o jogador jovem, né, tipo daquela peidada, aí vai lá, aí fala mal e tal, aí sai na reportagem. Aí nunca mais joga? Desculpa o termo utilizado agora, mas... Então, é por isso. Acho que essa mescla é muito importante. Coisa que o Santos faz, né? O Santos faz também, só que eu acho que hoje daria melhor no Palmeiras, mas eu concordo com o Thiago. Eu acho que poderia dar ruim se contratasse e mexesse no time que tá ganhando, né? Eu acho que poderia, sei lá. Não, assim, eu acho que jogadores experientes, eles são importantes. Eu acho que o Palmeiras faz bem em contratar certos jogadores, uma vez que o Palmeiras já tem alguns jogadores experientes em seu elenco. Eu só acho que, assim, sabendo que o Gabriel Jesus vai sair do Palmeiras e o Palmeiras tem uma Libertadores pra disputar, eu acho que o Alexandre Matos disse, já assumiu isso outras vezes, que o Palmeiras mira a contratação de um nome de peso, porque até agora vieram só promessas, não veio um jogador que você fala, bom, esse vai chegar, vai ser titular e vai jogar. Um nome que o Palmeiras tá atrás, que poderia ser essa estrela para a Libertadores, seria o Lucas Prato do Atlético Mineiro, que inclusive fez o gol de empate lá no Horto contra o Palmeiras quinta-feira passada. O Palmeiras vai precisar realmente de um centroavante. Acho que não dá pra contar com o Lucas Barrios, não dá pra contar com o Alexandre pra temporada inteira. Léo, mas você acredita que tem chance real do Lucas Prato vir pro Palmeiras? Olha, eu acho muito difícil. Primeiro que o passe dele é muito caro. E segundo que parece que o Sevilla da Espanha também tá atrás. E o Atlético Mineiro não é bobo, né? Não vai, assim, não vai liberar o Prato tão facilmente, mesmo tendo o Fred, que é tão bom quanto no elenco. Mas se viesse, jogava. E também vai liberar o jogador para um time do Brasil também, né? É, um time do Brasil que inclusive vai jogar a mesma competição que ele. E que é então, rival, né? É lá disputa ponta a ponta, né? É com o Palmeiras. É, mas realmente, pode ter um centroavante, pode ter um meio campo, mas sem técnico o time não vai pra frente, e o Cuca pode sair ano que vem. A Mancha Verde vai fazer um abaixo-assinado, vai fazer uma campanha pra permanência do Cuca no próximo ano. Felipe, o que você acha? Você acha que vai dar certo? Você acha que o Cuca tem que permanecer no Palmeiras? Acho que se o Cuca tá bem na cabeça, eu acho que ele tem que ficar, sinceramente. Porque, pô, ele vai disputar uma Libertadores, ele pode ganhar um título... extremamente expressivo. Acho que não compensa ele sair. Ele vai sair e aí ele vai pra onde, sabe? Vai pra China de novo? Não sei. Não compensa. Não, e hoje, inclusive, eu vi uma matéria no site globoesporte.com e eles diziam que o Cuca deu uma entrevista pra uma rádio de fora do Brasil, não lembro qual rádio, alegando que ele tem vontade de fazer um curso na Europa, como o Mano Menezes fez, como o Tite, que está na seleção hoje, fez, né? E se ele sair do Palmeiras ao fim do ano, com certeza ele fará isso ano que vem. Mas a torcida do Palmeiras espera que ele fique, não só porque o time está jogando, né, e o time pode crescer, mas porque a torcida do Palmeiras gosta dele, né? Ele é palmeirense, né? Ele tem agarro, sangue na veia, né, que o torcedor do Palmeiras espera. Então seria muito bom pro Palmeiras se o Cuca ficasse. Eu vou usar a citação do Thiago novamente, se me permite. Time que tá ganhando não se mexe, como treinador também, né? Não se mexe, porque o Nunes falou que ele quer fazer curso e tal. Pô, faz depois da Libertadores. Fica, né? Como o Felipe falou, é um título expressivo. O Palmeiras precisa ganhar pra ter até mais aquela vontade de querer mais títulos, né? Porque se ganhar o brasileiro vai almejar a Libertadores, consequentemente, Mundial. E aí, só Deus mas sabe, uma né? equipe tem que ser assim, né? Eu acho que você tem que sempre visar vitórias maiores, conquistas maiores. E eu acho que o Palmeiras tá indo no caminho certo, eu acho que seria uma perda, né? Mas vocês acham que quando um profissional recebe uma proposta com tanto dinheiro, mais de milhões de dólares por mês, não mexe com a cabeça, mesmo podendo ganhar o Campeonato da Libertadores, podendo ganhar Mundial, você acha que ele ainda vai querer sair e receber uma proposta desse tamanho, Vitor? Então, eu vou fazer uma comparação. Eu sei que ele é jogador, mas o Renato Augusto foi para a China. Se você fazer a comparação é Yen, não é? Yen com o Real, sim. Dá 2 milhões que ele ganha por mês, o Renato Augusto. Mexeu com a cabeça dele, né? Porque já tá experiente e tal, mas acho que treinador é mais tranquilo. Acho que ele não precisa mais de tanto dinheiro. É, isso vai de pessoa pra pessoa, né? Tem gente que pensa mais no dinheiro, tem gente que pensa mais na carreira, né? Mas, enfim, aí o Cuca e o Maurício Gagliotti, futuro presidente do Palmeiras, que vão decidir. É, realmente, vamos ver como o Verdão vem pro ano que vem. Já falamos bastante do Palmeiras e agora vamos descer a serra, vamos falar do Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Vamos falar do Peixe aqui, que perdeu as chances praticamente de ser campeão brasileiro nesse final de semana com um empate com o Cruzeiro por 2-2. Vitor, o que você achou do jogo? Olha, teve o gol do... Como é o nome dele? Ricardo Oliveira, seja o nome do craque. Não, o segundo gol do Cruzeiro. Manuel, que tava impedido. Mas se não tivesse... Né? Se o Bandeirinha visse e tal, acho que poderia. Ah, mas aí você foi falar título, assim também, né? Vitor, aí não quer dizer nada. O jogo do Vitória foi duvidoso também. Não, pera, tipo, eles perderam a chance porque é como a gente tá falando em off. Comprado. Time que quer ganhar, comprado, né? Pro Palmeiras, pronto. O que é isso? Polêmica. Mala branca. O quê? Assim, acho que time que quer ganhar, cara, tem que ganhar de qualquer time que for, então perderam a chance, né? Como você disse, perdeu, já era, acabou, mas a Libertadores tá aí e vamos ver o que o Santos prepara pro ano que vem, né? Olha, com o elenco que o Santos tem e sabendo que o Santos na era de pontos corridos normalmente fica no meio da tabela, é um belíssimo trabalho do Dorival, né? Ele conseguiu fazer um time que, assim, com jogadores do mesmo nível normalmente fica no meio da tabela, ele conseguiu ir pro segundo lugar e chegando na penúltima rodada com chances matemáticas de ser campeão. Uma bela campanha do Santos, vai para a Libertadores forte, né? Lógico que o título agora está distante, né? Pelo resultado contra o Cruzeiro, mas assim, pelo que o Santos almejava ao início do campeonato, acho que foi uma bela campanha, sim. E o Dorival Júnior, que é o principal responsável por isso, está de parabéns. Eu concordo plenamente com você. Porque até, sei lá, semestre passado, a gente conversava aqui que o Santos ia fazer um campeonato bem Santos. O Flavião lembra que décimo sempre falava lugar, isso, assim. Sempre no meio da tabela. Bem Santos. Então, pra mim foi uma grande surpresa ele aparecer, chegar no topo, coisa que todo mundo achava que a disputa do título ia ser Atlético Mineiro e Palmeiras. Aí, do nada, o Santos conseguiu alavancar vitórias, chegar no segundo lugar. E eu acho que não é triste pro Palmeiras. Pro Santos, não. Porque, querendo ou não, segundo lugar, já tá na Libertadores. Eu acho que foi uma baita campanha, realmente. Eu acho que o sonho do título foi plantado nessas últimas rodadas, com umas vitórias, com uma combinação de resultados. O Atlético Mineiro não ganhava, Flamengo tropeçando. Aí foi o que chegou perto, sonhou, acabou. Vaga garantida na Libertadores, missão cumprida no meu ponto de vista, no planejamento do Santos para um começo do ano, um campeonato concorrido como esse, eu acho que tá de bom tamanho, um vice-campeonato então seria um ótimo resultado pro Santos. E vem forte para Libertadores ano que vem, Thiago? Você acha que... Eu acho que na permanência de alguns jogadores como craques, nem o Lucas Lima, citado pelo Vitor. Ricardo Oliveira, Thiago Maia. Ajuda, mas né? Eu acho que... Nossa, falaram a escalação inteira aqui. O que é isso? O quê? Zeca? Mas eu acho que se segurar uns jogadores... Eu acho que tem tudo pra passar de fase de grupo, viu? Fase de grupo eu cravo aqui que passa com esse time. Então, ouvinte, crave, Thiago disse isso. Pode cobrar. Tá escrito, se todos os jogadores permanecerem, eu acho que passa sim. Então, eu concordo, Santos eu concordo é forte com ele. Em casa, né? Sim, com certeza. Isso na Libertadores vai pesar ainda mais. E você tá falando do Guerra, que pode ir pro Palmeiras? Se ele viesse pro Santos, ia ser melhor ainda. Ia ser uma contratação mais de peso ainda, que daria mais peso para o Santos, mas acho que a alegria dos jogadores de tipo, almejarem mais, né? Sempre. O título e tal. Mas você acha que o Guerra viria pra ser titular, roubar a vaga do Lucas Lima? Porque ninguém sabe se o Lucas Lima vai realmente permanecer no Santos, Vitor. O que você acha? Então, vamos lá, tem várias hipóteses. Se ele permanecer, o Guerra viria pra ser titular. Se ele machucar também. Mas eu acho que ele só pegaria a vaga do Lucas Lima jogando sem lesão e tal, só se ele jogasse mal, né? É que nem ele ficou algumas rodadas, acho, porque ele não fez nada. Que tava mal. Ele foi pra seleção, voltou, aí voltou chinelinho, aí eu acho que o Guerra, ele seria uma ótima peça. Mas vocês acham que o Lucas Lima tava indo pra seleção sem mérito ultimamente? Que tem jogado... Que jogador no Brasil você acha, Felipe, que merecia estar na seleção hoje no lugar do Lucas Lima e não tava sendo convocado pelo Tite? Putz, cara, não é bem o Lucas... Não é bem o, tipo... A posição do Lucas Lima, mas eu acho que o Lucas do PSG, ele tá precisando, tá, sabe? Eu acho que ele tá jogando muito há muito tempo e ninguém olha pra ele. É assim, o Lucas Lima ano passado ele jogou muita bola, né? Eu acho até que a maioria das pessoas fala, ah, o Ganso. O Lucas Lima do ano passado, na minha opinião, é muito melhor que o Ganso, né? Merecia ser convocado e inclusive ser titular. Agora, esse ano realmente ele deixou um pouco a desejar, né? Ele não foi o Lucas Lima do ano passado, enfim. Mas a que Ganso você se refere? O Ganso de 2010 ou o Ganso de 2015? Não, o Ganso de São Paulo. O Ganso no Santos realmente jogou muita bola. Só que, infelizmente, o futebol dele ficou lá, né? Fazer o quê? É, o Ganso realmente de 2010 praia, era, né? Era craque, né? Ficou na contusão dele, né? Sentimos falta desse Ganso. Mas falando de permanência de jogadores, o Thiago Maia pode estar indo embora. O PSG prepara uma oferta para o Thiago Maia de 17 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais. Vocês acham que ele fica? Você acha que com essa quantia alguém vai pensar em segurar esse jogador? Olha, não tem nem como. Eu já ia comprar o meu casaquinho para Paris, viu? Melhor coisa. Eu já preparo o guarda-roupa que lá tá fazendo frio agora. Ué, o quê? Nevinha lá? Meu Deus, eu acho que é uma proposta assim. O jogador tem muito potencial, só que o Paris Saint-Germain quer investir na carreira do jogador. Então ele paga muito mais e espera ganhar muito mais no futuro brilhante do jogador. Mas eu vocês acham ele um bom jogador, um jogador? Sim, mas eu acho que ele não tem como segurar ele se vier uma proposta dessa, entendeu? Porque ele não vale tudo isso agora. Só Sim. que o Paris Saint-Germain vai projetar ele pra valer o dobro. Um exemplo foi quando o Paris comprou o Lucas. Comprou o Lucas por um dinheiro... Absurdo. Desculpa, ele era bom na época, mas foi exorbitante. Absurdo, exorbitante mesmo. E o Thiago Maia, nesse time do Paris Saint-Germain, ele seria reserva. Só se ele jogasse barbaridade. Mas para o Santos... Verratti. É Cristian Viak, Thiago Mota, Matuidi, enfim. E o Santos ganharia uma baita grana e conseguiria contratar novas peças para repor o Thiago Maia e outras posições. E achar lá o Palmeiras, né? Finalmente. O quê? Dá um chapéuzinho, né? O quê? Aí fica 10-1 o placar. Exatamente. O que é isso? Calma aí, irmão. Não, mas só assim, se sair vai ser uma grande baixa. O Thiago Maia, dos meninos da Vila que vieram, o Gabigol, ele, né? Ele é um dos melhores, né? Dessa nova geração. Se sair, realmente o Santos vai ter que pegar o dinheiro que lucrou com a venda dele e comprar um jogador com o mesmo potencial, que, convenhamos, é um pouco difícil de achar. É, realmente. Bom jogador, vai fazer falta. E pra terminar o Santos, o Paulinho encerrou a passagem dele pela Vila. Foi dispensado pelo clube de Santista. E aí, vai fazer falta? E aí que a torcida tava dispensando ele. Exatamente. Tira isso, Paulinho. Flavião como um demais. Santista nato, hein, com certeza já teria jogado ele no lixo há muito, há muito tempo. Agradecendo a Deus aqui. Ele tá tipo o Williams lá do Corinthians lá. Acho tchau, que não serve nem embora. Pra treinar um cara desse, pra você colocar no outro, um time adversário no treinamento. Será que a torcida do Flamengo tá com saudade dele? Opa! Manda de volta lá. Manda mesmo. É, o Flamengo agora com Guerreiro, Sheik, Diego. Meu Deus, o Diego, não, nem com o Diego lá ele vai, acho que fazer o Arão gols. Lá, né, Arão? Meu Deus. Mas uma opinião muito pessoal é que eu não acho o time do Flamengo tudo isso. Eu acho nem que o Flamengo tem bons peças. Eu acho o também, Diego concordo. Tudo isso. Que exatamente. Homem. Que homem. O Diego e o Guerreiro. Meu Deus. Não, o Diego é sensacional. Tem dois... Tem Guerreiro não, né? Não tem um programa da rádio que a gente que tá homem, né? O Guerreiro do Corinthians é bom. Esse tá jogando no Flamengo e não tá jogando nada. E realmente, eu acho que o time do Flamengo foi muito mais na empolgação do que no futebol. Eu acho que não tem cara de campeão ainda. Foi não empolgou, tinha. Nunes? Sentindo o cheirinho. Empolgou, né? Empolgou. É o cheirinho, sei o que. Não, gente, assim, eu acho que não tinha potencial pra ser campeão. Tanto é que não vai ser campeão, vai pra Libertadores, mas nem na última rodada com chance de título chegou. É, falamos bastante do Santos e agora vamos falar do Tricolor Paulista. Vamos falar com o São Paulo. Vai lá, cara de coração. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. O São Paulo decepcionou mais uma rodada. E aí, Ainda acredita na Libertadores, Thiago? Acho que eu, sinceramente, como um jornalista que acompanha o futebol, não acredito em nada no São Paulo chegando nem próximo da Libertadores. Campanha medíocre, né? Acho que eu posso fazer a minha crítica aqui pro ano do São Paulo no Campeonato Brasileiro. E uma campanha decepcionante, 13º lugar agora. E só não tá brigando pelo rebaixamento, porque acho que tinha um ponto a mais e não consegue chegar mais matematicamente, mas também pediu pra passar sufoco, né? Uns jogos péssimos, um futebol mal jogado, bola achada, não é assim que se joga, né? Eu não sei qual torcedor são paulino ainda acreditava na Libertadores, sinceramente. Jogando o que vem jogando, ainda querer Libertadores, cara, é impossível, sabe? Tem amigo meu aqui do Mackenzie que acreditava. Não, não é possível. Não é possível, uma campanha dessa, pedir por Libertadores, acho que os corintianos pedirem por uma Libertadores, é plausível. É plausível, mesmo sendo mesmo um tanto quanto maluco, né? Porque o futebol não é tão bem assim, mas... Olha, como jornalistas que somos, acho que o Corinthians não almeja tanto assim atualmente a Libertadores, mas uma Copa Sul-Americana vocês acham que o São Paulo consegue? Então tu acha que há uma posição da Sul-Americana, acho que a Sul-Americana, se eu não me engano, é a partir do 12º lugar. São Paulo já foi campeão, inclusive. Que se tudo der certo, eu acho que consegue uma Sul-Americana, mas tem que ganhar, né, cara? Vamos torcer. Não pode entrar de férias amanhã e falar, já não conseguimos mais nada, não dá Libertadores, já não vamos cair, desanima, salário em dia... Vai pras férias lá no... Aonde, fala um lugar pra gente ir pras férias lá, com os jogadores. Caraguatatuba. Pode ser Caraguatatuba. Passar aqui pertinho. Aqui pertinho. E melhor que Miami. Tranquilão, claro. Eles já não estão nem aí. O São Paulo, então, esse ano fez uma campanha Santos, então. Foi. Pior, eu não esperava que o Santos fizesse uma campanha tão ruim como essa. Se o Cueva não ia estar perigando. Se o Cueva sair, tava em 15º agora. Se o Cueva sair... Cueva é o motorzinho, né? O cara, desculpa, ele comanda o time. Cueva é o São Paulo. Quando ele não joga... O quê? Você já percebe, né? Já fica um negócio complicado. O São Paulo que não fica sem disputar com competições internacionais desde 2002. Será que vai fazer falta pro bolso tricolor isso aí, Thiago? É que eu não lembro, né? Eu era pequeno. Mas agora acho que falta vai fazer, sim. Eu acho que a renda nos jogos, por exemplo, quando você enche o Morumbi... Num jogo de Libertadores, também nem que tempo, seja um jogo de Sul-Americana. É, mas é porque só enche o Morumbi e Libertadores, empolga, né? Exatamente. Que é São Paulo, não, mas em Sul-Americana, até chegando em fases finais... Não, mas é verdade, chegando em fases finais é que lota. Não, mas costumam dizer que o São Paulo tem a cara de jogo internacional. A torcida de São Paulo gosta de jogo internacional. A torcida de São Paulo gosta de um jogo importante, de uma quarta-feira à noite de Libertadores. Uma quarta de final. Nesse caso, o Morumbi enche, né? Nesse caso, o Morumbi enche, né? Precisando fazer 3-0. O dinheiro que o São Paulo não consegue em 10 jogos do Campeonato Brasileiro. É, porque se o São Paulo precisar de bilheteria no Campeonato Brasileiro, não precisa, não vai. Gastando 10, 20 reais, no bota 10 mil também, pessoas. Né? Se puser 50, bota 70 mil, quase. O São Paulo, eu acho que esse ano se baseou muito pelo resultado da Libertadores. Tava todo mundo muito empolgado, falou, não, esse time é bom. Mas não é bom. A gente podia ver desde o início que era aquele jogo truncado, aquele jogo ruim, feio, e que não ia dar resultado. Uma hora ou outra, a galera ia entrar em pane e deu no que deu. Tá ridículo agora. Inclusive, eu já achei uma coisa meio... Não provável, vai. Mas aconteceu. A classificação de São Paulo pra Libertadores ano passado. Aquele time do Osório, Milton Cruz, no final, né? Que foi técnico. Sim. Não, assim... Não tinha futebol pra ficar em quarto lugar e no final conseguiu. O Sport é assim. Ah, os trancos e barrancos. Esse é o Corinthians desse ano. Por com isso certeza. Que eu acredito exatamente. Que o Corinthians se classifique. E deu sorte ainda com essa história de G6, né? E a Libertadores também não foi muito benéfica, né, pro São Paulo, porque não ia ganhar. Só iludiu, né? Lá. Então, é que nem o exemplo, vai lá. O Corinthians passa, aí ganha grupos, blá blá, e aí? Perdeu. O São Paulo já na semifinal dessa Libertadores, eu fiquei indignado. Empolgou, então, chegou na semifinal. Empolgou quando fez um gol lá na Colômbia. Todo mundo achava que... Rapaz, torcedor tricolor deve ter pirado. Será que pirou, o São Paulo, Thiago? Foi prejudicado, mas se você colocar numa balança, a diferença técnica do Atlético em relação ao São Paulo era absurdo. Era pra ser massacrado. Não dava. Não, quem foi campeão foi merecido, mas o São Paulo agora busca reforços pra... Pro ano de 2017, André Santos. Deve ser o nome da solução. Com certeza. André Santos, é o que precisa. O jogador que já passou pela Turquia, já passou pela Índia, já passou por Corinthians, já passou por Flamengo. Pode passar menos em São Paulo. Pode passar na porta e ir pro Palmeiras. Vem dar o chapéu, Verdão. Olé, o que é isso? Santos, fala que vocês querem. Esse o Verdão não vai dar o chapéu, será? Chama o Paulo Nobre. Eu acho, sinceramente, que isso é uma ilusão da diretoria só pra enganar as outras equipes pra contratarem um jogador que, pelo amor de Deus... É o Minhasher, né? Mas quem que é melhor? Mas quem que é melhor? Carlinhos ou André Santos? Olha. Mas aí você me joga dois caras no lixo. Exato. Joga no você lixo. Faz uma fusão. Aí nesse caso é melhor colocar alguém da base. Dá a chance. Mas quem que tem? Também é de lateral. Direita e esquerda, atualmente. Vamos lá. Bufarini. Mena, Bufarini. Carlinhos, quem mais? O Bruno, sabe? Bruno. E o meia. Oh, o lateral esquerdo é Mena. E na base e Bufarini. Tem uns 20, mano. Só pegar, 6 tem também. Ah, então na base tem uns 20. 6, porque não pegam. Pra que André Santos atualmente? Que não... Atualmente, pra que o André Santos? Na base tem jogadores bons. Não também. Faz, mano. Mas eu acho que mesmo que você traga o André Santos, o que tem aí é melhor do que ele. Ele já não joga em alto nível. Tem 33 anos, né? Se eu não me engano. É, mas agora também tem notícia boa pra torcida de São Paulo. Ixi! O São Paulo tá querendo trazer um goleiro, tá querendo o Sidão. O quê? Nossa! Que fez um ótimo campeonato brasileiro, melhor de passagem. Que homem! Vai vir chapéu, São Paulo. Para com isso. Não. Fala que vai pegar o André Santos. Fala que vai contratar o Bosco de volta. Não, veio... Quem? É, fez um ótimo... O goleiro Bosco. Vocês acham que o Sidão fez um bom campeonato brasileiro pelo Botafogo? Sidão? Fez. Pra mim ele foi o goleiro destaque, porque eu não sei se eu posso contar o Jailson ou o Fernando Praz, né, que dividiram. Baita de um goleiro. Além das defesas de pênalti, que eu acompanhei bastante, várias defesas, costumo acompanhar bastante o Botafogo, me interessa o time deles, gostei muito. Ele passa muita confiança, diferente do Denis, que, né, a gente vê uma bola na área, ele passando, ele é um gol. Assim, o Denis é gente boa... É, ele tá no São Paulo há muito tempo. Inclusive, em alguns jogos, ele joga muito bem, entendeu? Ele meio que salva o time de São Paulo atrás. Mas em outros jogos, ele joga muito mal. Ele tem que, colocar numa balança. Né? É, ele tem que ser um pouco mais regular, né? Pô. Eu queria deixar claro também que o São Paulo tem um goleiro muito bom no elenco, que chama Renan Ribeiro. Ele foi contratado junto ao Atlético Mineiro, que ele nunca ia jogar no lugar do Vitor, mas enfim, já foi para seleções de base. E ele não teve as chances necessárias, e se eu não me engano, eu tenho quase certeza que ele tá lesionado. Ele tá lesionado. E, cara, é um goleiro bom já. Pra que tentar trazer o Sidão se tem um cara bom no elenco, recebendo salário, adaptado ao local, já tem apartamento, mora bem, já conhece os jogadores, já tem um bom convívio. Eu acho que é bom treinar ele ali. Por que não dar uma chance pra ele se não tá satisfeito com o Denis? Gostei da argumentação dele, foi ótimo. Cara, não, é sério. Que nem... Os clubes, eles fazem isso, Thiago. Eles odeiam moleque da base. Eles gostam de comprar jogador de 30 pra cima, gastar medalhão. Uma puta grana e não fazer nada. Mas em compensação, eu acho que, assim, numa fria, por exemplo, como está o Internacional hoje, não dá pra você colocar só moleque da base. Eles vão sentir pressão. Não, você tem que ter jogadores experientes no elenco pra... Por que o Alex fica no banco no ajudar? Momento desse? Pois é. Ele chuta bem, falta, sei, escanteio, não o passe de um cara dele. Desse pra dar uma bola, enfiar uma bola lá. É porque emprestou que lá, o D'Alessandro, então. É porque que emprestou o D'Alessandro, então? O D'Alessandro pediu pra sair, né? Ele pediu pra ser negociado com o River Plate. Ele voltou pro River. Ah. Voltou pra casa. E faz tempo isso, né? Que pena, né? Vamos comentar isso aí. Mas tem algum goleiro aqui no futebol brasileiro que vocês acham que aceitaria ele pro São Paulo? Eu, particularmente, acredito que se o Internacional caiu, o São Paulo deveria ir atrás do Danilo Fernandes, que, na minha opinião, é o melhor goleiro que a gente baita tem hoje no futebol brasileiro. Também. O quê? Ele como é um assim, baita André? Do goleiro. Ele é bom goleiro. Danilo bom goleiro. Fernandes é muito comente bom. Comente mais sobre isso. Melhor goleiro do futebol brasileiro, na minha opinião. Ele é, ele muito é jovem, bom. Muito bom goleiro. Eu acho sim. Que, ao lado do Fernando Praz, é o melhor goleiro do futebol brasileiro. Exatamente. E aproveitaram assim, mal ele. Mal ele no Corinthians, né? Aproveitaram muito mal ele. Sim. Ele era a terceira reserva. Ele era banco do Cássio. Inclusive, naquela confusão com o Pato em Porto Alegre, onde o Pato errou o pênalti, né? E ele bateu no entregou Pato. Entregou a bola pro Dida. Então, ele quis agredir o Pato e parece que alguém segurou. Foi em 2013. Mas não só ele quis, né? Todo mundo quis agredir era o Pato. Era vontade da torcida. O juiz massa, né? Queria agredir o Pato, pô. Mas em que posições vocês acreditam que o São Paulo precisa reforçar para poder ter um elenco melhor pro campeonato do ano que vem? Todas, né? É, basicamente. Eu acho que a deficiência na zaga e a falta de... assim, não é a falta de gols que eu quero citar. Eu quero citar a falta de incômodo na zaga adversária, entendeu? Você não incomoda a zaga. Você não ataca, não pressiona, não joga no campo de ataque. Toca a bola no meio de campo de lado, aí o Thiago Mendes vem dar um tirambaço de longe pra longe, né? Pra muito longe. O Hudson não acerta um chute. Então você tem que pegar esse cara de trás que vem pra chutar e não... não acaba. Sim, com certeza. Não. E um centroavante melhor, né? Porque o Chaves, eu acho o Chaves ele é bem limitado. Cueva dependência já, né? Com certeza. E pra mim, um treinador que dê a sustância. Porque, desculpa, o Ricardo Gomes, ele é uma boa pessoa. Mas depois daquele problema AVC, lá, AVC... Desculpa, não cara, é só tem que parar. Não é só a sua opinião. Né? Eu acho que, assim, não que ele esteja mal ainda por causa disso, mas eu acho que tem alguns treinadores mais preparados do que ele, porque é uma responsabilidade muito grande comandar uma equipe do tamanho do São Paulo. Sim. Então, acho que cai muita pressão nele. Eu não sei se ele está preparado, não sei se ele tem todo esse potencial para estar dirigindo uma equipe tão grande como essa. Talvez já tenha passado o momento dele mesmo. E parece que o Rodrigo Caio tem uma proposta e deve, não sei, né? Mas talvez saia ao fim do ano. Dá o furo, né? Dá o furo, já manda. Aí o Palmeiras vai ler contra. É, não sei pra quem é, não lembro e tal, mas assim, a chance do Rodrigo Caio, que é da base de São Paulo, tá jogando bem, faz a dupla de zaga com o Maicon ali. Tem a chance. É, com. Mas tem a chance de sair, então sim, São Paulo precisaria de um zagueiro também. É, realmente vai fazer falta se o Rodrigo Caio sair, é um bom zagueiro, depois as Olimpíadas cresceu muito, mas enfim, é isso, falamos bastante do São Paulo, vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes, e no Mackenzie sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto, porque aqui você sempre encontra educação de qualidade, do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Sim. deu aí, deu arredondo, o deu aqui. Estamos de volta, querido ouvinte. Vamos continuar aqui o nosso Arquibancada Mackenzie. Vamos falar um pouco de futebol internacional, Flavio? Solta o hino aí da Champions. James Rodrigues do Real Madrid, o camisa 10, pode estar trocando de time na Europa. Ele pode estar a caminho da Juve. Felipe, o que você acha dessa negociação? Vai ser bom para a Juventus? Vai ser bom para o Real Madrid? Qual a sua opinião? Eu acho que vai ser muito bom para a Juve. Sinceramente, aquele meio campo que é meio truncado, mas tem bons jogadores, vai se tornar mais técnico ainda. E, sinceramente, vai ser uma baita de uma contratação, ao meu ver. Não, assim, vai ser uma baita contratação, concordo com o Felipe. Inclusive, o melhor jogador da Copa do Mundo de 2014 não foi o Messi, né, gente? Foi o James Rodrigues. Embora ele não tenha jogado a semifinal e a final, mas até lá ele jogou muita bola. Inclusive, no jogo que a Colômbia perdeu pro Brasil por 2-1, ele fez um gol, foi de pênalti, enfim. Mas eu acho um baita de jogadores, seria uma boa contratação, sim. É, como disse o Léo, e foi lá que ele foi pro Real Madrid, né? Depois por uma contratação milionária. Eu acho que para a Juventus vai ser muito bom, porque depois do Pogba, um meia ofensivo ali tá difícil. É para jogar com Pjanic, com Daniel Alves, Alexandro, Hernanes, Dybala, enfim. Só que pro Real Madrid, que time. Pro Real Madrid, desculpa, não vai fazer falta, cara. Tem muita opção. Você tem Isco, você tem Asenjo. Pode jogar ali, qualquer, cara, desculpa, não vai fazer falta. Aparentemente ele tá saindo do time por insatisfação com a diretoria, com o técnico Zinedine Zidane. Não tem uma boa relação lá, acho que não gosta de ser banco. Será que o Real Madrid vai sentir falta mesmo? Acho que não, né? Eu acho que se você não tá se sentindo bem no lugar que você trabalha, você tem que pedir pra sair mesmo. Eu acho que a pior coisa é o relacionamento lá dentro. Porque a gente vê o quê? A gente liga a televisão em dia de jogo e acompanha a partida, vê que o jogador não tá jogando, vê que ele não tá tendo um bom desempenho. Mas e os outros 6 dias na semana que ele tá trabalhando, que ele tem que chegar no tal horário no treino, você não sabe se ele atrasa, se cobram ele, se ele tá se brigando com o coordenador, com diretoria, com assessor, até com auxiliar técnico. Então, cara, tem que ter uma sintonia entre o time e o jogador. E acho que se falta isso, o jogador não tem que ficar mesmo. Sim, coisa que não tem, porque é no último jogo do Real Madrid pela Champions League contra o Ludogorets, enfim. Ele não jogou praticamente muitos jogadores reservas. Jogou o Kovacic, jogou o Lucas Vázquez e o Ramos lá, sempre lá. E quando entra o quê? 38, e que jogador que ele 40. É pra ser então, mal utilizado, né? E ninguém gosta de ser banco, cara. E ainda mais pelo Zidane, que atualmente é um baita técnico. Ninguém gosta quando você sabe que você não merece, sim, né? Eu acho que problemas extra-campo que estão colocando ele nessa situação. Se o dinheiro pinga na conta, o cara, triste ele não fica, né? Ele pode não ficar feliz, mas triste ele não fica. É porque ele deve ganhar mal, né? Nossa. É que ele ganha mais do que nós juntos aqui, mais Flavião fazendo mas a rádio, família inteira. Ele ganha, né? É, com certeza. Mais que o Mackenzie, talvez. O quê? Não, calma, duvido. Mais que o Reitor? Mas vocês acham que ele tem... Vocês acham que ele tem vaga em qualquer time do mundo? Você acha que em qualquer time do mundo ele seria titular? Olha, eu acho que, sinceramente, eu acho que não em qualquer lugar do qualquer time, mas eu acho que em muitos ele tem muita vaga, eu acho. É, realmente ele é um bom jogador. Há jogadores melhores na posição dele, mas talvez o Real Madrid não vá sentir falta. Outra transferência do futebol sul-americano, é Carlitos Tevez pode estar de saída do Boca Juniors para a Liga Chinesa. El Carlitos. É o amor no futebol, né? Mais uma vez, mais um programa aqui que nós falamos sobre o poder do dinheiro, né? El Carlitos Tevez, la pregunta, seguro na minha. Esse é Felipe Kobayashi. O poder do dinheiro, né? A transação passa por 40 milhões de euros por ano. Não, e pensar que o Corinthians mirava a contratação do Tevez, né? É muito difícil, é muito dinheiro envolvido, né? Não tem como. Não tem nem como. Sim, com certeza. Jogador mais caro do futebol, né, Vitor? Olha, mais caro que o Pogba? Pode se tornar. Mais que o Pogba? Então, mais é uma grana gigantesca. Pela produção aqui. Eu queria, viu, ter essa dinheiro. É, pra China vai ser bom, porque vai ganhar muita visualização. Olhando pelo lado técnico do Tevez, aí eu acho que ele vai perder habilidade, digamos assim. É só como ele já é experiente, aí vai lá, vai ganhar o dinheirinho dele, vai, né, vai se dar bem e tal. Então, é bom. Menos pro Boca Juniors. O Tevez que foi citado no Palmeiras. Falaram que ele poderia vir pro Palmeiras pra substituir o Gabriel Jesus. Vocês acham que essa negociação era possível, Felipe? Ah, desculpa, eu acho que muito difícil. Talvez o Palmeiras vai... Não, não tem dinheiro pra isso, é impossível. Não, eu já falo, não seria possível. E não seria útil também. Tá, hoje está abaixo do Gabriel Jesus. Por que não? James Rodrigues no Palmeiras, seria bom ou não, gente? É. Melhor que o Guerra, e mais novo ainda, hein? Melhor que o Cleiton Xavier, então nem preciso falar. Esse aí, se entrar eu lá, jogo mais que ele. O quê? E se quebra menos. É, também. Mas o Tevez é inviável pro futebol brasileiro, né? Vocês acham que não tem possibilidade? Vai pra China mesmo, vai agregar o valor da China. É, ele disse que voltou amor, que não queria dinheiro, recebe um salário até aqui baixo no Boca Juniors, mas o dinheiro levou ele embora, né, Felipe? Com certeza, porque é impossível. Chega uma proposta de contrato dessas, não dá, o cara nem pensa. Deixa o futebol de lado, quero ganhar meu dinheiro, óbvio. É, assim que foi, como foi o caso do Renato Augusto, do próprio preparador físico do Renato Augusto fez a mesma coisa. Então, o Jadson, o Gil. Ralf, Gil, o Corinthians, né, foi praticamente pra lá. É, enfim, o dinheiro muda as pessoas. Vamos falar um pouco da Itália, vamos falar do Gabigol. O Gabigol ganhou a confiança do novo técnico. Opa! Aparentemente o técnico gosta dele, do desempenho dele no banco de reservas, porque ele é o jogador mais animado do banco. O que vocês acham disso? Eu acho que é bom, viu? Olha, é um passo pra titularidade. Vai saber, começa ali na aguinha, tá mostrando serviço extra-campo, né? Aquele estagiário pro ativo. Traz o cafezinho. Pelo menos extra-campo, né? Então, eu gostaria de reforçar, repete pra mim, Felipe. Aquele estagiário pro ativo. É aqui, você aí que estuda jornalismo, que está nos ouvindo. Você está numa firma aí. Você tem que fazer isso, cara. Ser pro ativo numa empresa. Gabigol, portanto, enchendo a garrafinha de água. Chega dando estrelinha. Pegando uniforme, se o rapaz esquece. Pegando caneleira meião. É, assim, aí vai progredindo. Daqui a pouco ele tá onde? Vira roupeiro, vira substituto. É o quê? Titular depois, é óbvio. É assim camisa que 9, camisa artilheiro. Não, mas sério agora, eu acho que ele tem potencial pra jogar e ser titular, né? Basta ele nos treinamentos convencer o treinador de que ele realmente pode ser esse jogador, né? Olha, eu acho que titularidade ainda falta um pouco. Porque, mano, se você tem Icardi, você tem... Jovetic. Jovetic, é bom também. É dois croatas, o Perisic e o Brogovic. Você tem, mano, vários ali. Mas João, eu acho que ele não o João Mário bem é melhor. Ah, Nunes, desculpa, mas eu discordo. Eu acho que... Pode discordar. Eu acho que... Não, você não precisa ter a mesma opinião. Eu acho que eu, não, porque... Foi muito sincero isso. É porque, cara... O quê? Foi muito sincero. Porque, assim... Entra no ringue, hein? Porra. É, o Gabigol, que não vinha sendo nem relacionado pra alguns jogos com o antigo treinador, agora na troca ele tem alguma chance de jogar. Agora contra o Milan ele não entrou, mas o técnico disse que ele foi muito importante pro time. Ah, menino simpático, deixa ele sabe o que tá fazendo. Deixa pra lá, ele né? Ele sabe o que tá fazendo, relaxa. É, agora vamos falar um pouquinho da Espanha, vamos falar do Cristiano Ronaldo. CR7. Cristiano Ronaldo disse que acredita que vai ser o melhor do mundo esse ano, que o prêmio não escapa das mãos dele. Vocês concordam com ele? Ah, concordo com ele, de verdade. Eu acho que dessa vez não tem como o prêmio fugir dele, não. É, assim, levando em consideração a Eurocopa e a Champions League, não tem como ele perder. Ele foi campeão nas duas, enfim. Ele não jogou a final da Eurocopa, ele se machucou no começo do jogo, né? E a final da Champions League ele não jogou bem, mas ele fez o pênalti decisivo, então acho que assim, e por humildade também, humilde como sempre, acho que ele já se deu o título, né, então acho que não tem mais o que fazer, acho que tá na mão dele, né? É, já disse em outros programas que eu acredito que o Messi tenha jogado mais que ele, mas ele ganhou tudo que ele disputou. É mais importante ter títulos do que, acho que, desempenho na bola de ouro, não acredito. Você acredita isso, Felipe? Felipe, não. Então, Vitor, por favor, Vitor. Eu buguei um pouco, confesso. Não, vai, Vitor. Então, relaxa, André, relaxa. Agora eu sou o Felipe, então. É assim, pra mim, o título é importante porque, cara, ele ganhou a Eurocopa, que é inédita, é pra seleção dele, e ele ganhou praticamente sozinho, porque ele era o líder disso. Beleza, ele não fez o gol da final e tal, mas... A participação dele, pra mim, foi mais importante. É que ele o time que todo. Levou o time, sim, pra final, ele como um e a Champions League, cara, exemplo, você, tipo, é ver que o Cristiano Ronaldo tá no outro time, você já fica meio assim e você vai automaticamente ter um pouco de medo, porque ele é um monstro, né? Como jogador, pra mim, um dos melhores de todos os tempos, e ele leva hoje, com certeza. É, realmente, o Cristiano Ronaldo é craque, e ainda com ele vai ter Bola de ouro, vai ter a seleção do mundo agora, né? É. Vai ter eleição, que é a eleição do público, que eles vão poder votar nos 11 melhores jogadores do mundo. Vocês acreditam que algum brasileiro vai estar? Acho que só o Neymar ficou nessa lista. Marlone agora? Mentira. Calma, galera. Empolgou com ele no Gol Puskas, no lugar do Cristiano Ronaldo, hein? Que agora o trio é Messi, Neymar e Marlone, né? Que acho que vai ficar lá... Que trio, hein? Talvez que o Marcelo. Trio, Que se destacou bastante. Então, mas o Neymar foi o único que ficou nessa lista dos 50. Então o Marcelo vai ficar de fora, o Felipe Coutinho, que eu acredito que merecia uma vaga, não na seleção dos 11, mas entre os melhores do mundo, pelo menos 23, 30. Mereceria, sim. Mas só o Neymar, acredito que o Neymar vai estar nessa lista? Ele vai. Com certeza. Ele sim. Por favor, com certeza. Né? É o pai do Brasil, né? É o Neymar, o nosso mito, monstro, Deus. É o capitão. Deus é top. Mas e o Griezmann e o Suárez? Estão bem também, estão aí. Você quer 25 jogadores, né? Não, na lista dos 11? Não, mas Neymar a gente gosta, né? Neymar, você gosta do Neymar, Thiago? Pra representar a minha nação, né? Eu acho que é o mínimo, né? Era um representante brasileiro, né? Pelo amor de Deus. Eu acredito que não vamos ter um representante brasileiro. Eu acredito que vamos contar com o Suárez, Messi, Cristiano Ronaldo, talvez o Griezmann. Mas brasileiro dessa vez não vai dar. O Neymar vai passar longe de ser o melhor do mundo esse ano. Eu acho assim. Alguém tem uma opinião? Quem vai ficar entre os três melhores do mundo? Vitor? Pra mim, Griezmann, Cristiano Ronaldo e Messi. Léo? Na minha opinião vai ser igual no passado. Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Concordo com ele também. Não, eu acho que fica Griezmann, Cristiano Ronaldo e Messi também, infelizmente. Mas o Neymar leva o Puskas. O Neymar... Ele leva. Golaço. E a FIFA gosta de ter um dos três sempre concorrendo a um dos prêmios dela, né? São os queridinhos. Né? Vale lembrar que o Puskas é votação na internet. Então o Marlone leva. Então tira eu acho que... Então o Marlone Pode levar assim como o Wendell Lira levou no passado. E se aquilo aposentou. Foi histórico, né? Aposentou, a carreira aposentou já foi. Aposentou já. Né? É jogador de FIFA agora. Falamos muito sobre futebol, agora vamos para a NFL. Pode mandar, Hail Mary, joga pro alto e reza! Felipe, por favor. Pois bem, meus amigos, ontem, aliás, temos aqui uma presença ilustre, que é o nosso herói, nosso chefe aqui, novo chefe, Guilherminho. Olá, Guilherminho! Jogão ontem na Cidade do México, hein? Sim, cara. Eu não tava acreditando nos Texans, mas aparentemente os meninos... Quanto foi o jogo mesmo? Foi 27-20 pra Oakland. O Oakland deitando e rolando essa temporada. Derek Carr, pra mim, vai disputar a MVP da temporada, tá lançando muita bola. E a linha ofensiva dos Raiders tá quase igual a dos Cowboys. Tá um absurdo, realmente. Ontem o Derek Carr ele lançou 21 bolas para 31 tentativas, aliás, conseguindo 295 jardas e 3 TDs. Foi interceptado uma vez só. O cara é um absurdo, sinceramente. Foi muita coisa. E eu acho que se continuar nessa pegada, né, pode ir longe nos playoffs, né? Eu arriscaria. Se fosse para ter um azarão nos playoffs, eu diria que é o Oakland, de verdade. Porque o que tá apresentando tá um time muito sólido. Tá absurdo o que tá acontecendo. O principal ali pra mim é a defesa, né? Não, a defesa tá... O que protege... Quando você tem um quarterback bom, com uma... Uma linha ofensiva... Linha ofensiva que defende ele bem, é show. É que nem faz o Cowboys com o Prescott e com o Elliott. O Elliott tá disputando o MVP, vai disputar. Tá correndo pra caramba, é o running back que tem mais jarda na temporada. Se eu não me engano, ele conseguiu já... Acho que eu tô confundindo, ia falar 3 mil jardas, mas não, acho que não. Não, ele não, conseguiu 3 mil jardas, não dá, então, né? Então, isso que agora me veio, não, impossível. Não, ele tava com 300 jardas até a semana 8. E 300 jardas por jogo, se eu não me engano, e o que é muita coisa. 300 jardas por jogo, não, 100 jardas por jogo. 100 jardas por jogo. E é muito difícil isso, muito difícil. E é interessante ver também, pelo lado dos Texans, que o Brock Osweiler, nunca consigo falar o nome dele, que ele chegou com muita expectativa e, na medida do possível, ele tá conseguindo atender. Ontem ele conseguiu lançar 26 bolas para 39 tentativas, 243 jardas e um ponto de touchdown. Diga lá, Thiago, o que você quer falar aí? Você estava me sinalizando que você queria NFL? Ele tá brincando com você, Tá brincando, Felipe. Ele tá me atiçando. Eu fico curioso com esses seus dados, Felipe. Bom, acho que foi isso mesmo. Então, muito obrigado, André. É, como tudo que é bom dura pouco, estamos chegando a um fim da Arquibancada Mackenzie. Thiago, sua despedida. Gostaria de agradecer. Parabéns, André, pela sua apresentação. Obrigado, bancada. Um abraço para minha família. Obrigado, Flavio, o maior sonoplasta do Brasil. E eu queria deixar um recadinho. Luiz, eu vou te passar no Fantasy hoje, meu querido. Felipe Kobayashi. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Parabéns pela apresentação, Andrei. E obrigado, Flavião, também. Não ia esquecer. Então, falou. Boa, Léo. Andrei. É, bom, é isso aí. Boa, Andrei. Boa apresentação. É, boa noite a todos. É isso aí, né? É, Andrei, bela apresentação. Valeu, Flavião. Eu queria mandar feliz aniversário pra minha mãe. E desculpa, passe parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Qual que é o nome dela, Vitor? Dona Ivone. Parabéns, Dona Ivone. Filho da Dona Ivone, hein, bicho? E desculpa qualquer coisa aí. E Andrei, vai que é sua. É, eu queria agradecer a oportunidade, queria agradecer a todos vocês pela ajuda. Flávio, muito obrigado, nosso sonoplasta. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Falou. E fui. Rádio Mackenzie.